outra terás feliz. O que ela fez contigo não se faz. Melhor será me esquecer quem sempre te fez falecer. O que ela fez contigo foi demais. Ouve o meu conselho, com o novo amor essa malvada me esquecerá. Tu toca na garganta os teus doridos ar. O que ela fez contigo foi demais. Esquece quem não te quis, com outra serás feliz. O que ela fez contigo não se faz. Melhor será esquecer quem sempre te fez padecer. O que ela fez contigo foi demais. Ouve o meu conselho, com o novo amor essa malvada esquecerá. Foca na garganta os teus doridos ar. O que ela fez contigo foi demais.